encaminhador número 2, posição número 9. Autorizado, chama em táxi, o número 92. Não, pro táxi. Para o táxi, o ouro na frente. Eu abri o ouro 37, 6 horas, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Táxi, via parte principal, taxi Índia, ponto de espera da pista no 0, chame pronto, quem negão no 0 no 3. Parte de pista, chame pronto, o ouro na frente. Com 192, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 049. 192, decolado 53, controle Salvador, 120, decima 8. 208, obrigado. Salvador Tower, go 1172, checking out the market. Go 1172, clear to land 1810, wind 110 degrees, 0 back north. Clear to land 1810, 1172. 2, solo 57, micro à direita, taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Tower Candidate 1-9-0-1-0, runway inside, final. China 1-9-1-0, clear to land, runway 0, wind 0-6-0 degrees, 0-5 knots. Clear to land, runway 1-0, Candidate 1-9-0-1-0. Argentina 1910 on the ground at 01, left by right, and the approved taxi by Alpha Juliet Gate 11. Roger, next right, and taxi via Alpha Juliet, and position 11, Argentina 1910. Alpha 0, 0350 para 2. 0350, Serra Brava, Juliette, Mapau, autorizado, via Pesulo no 7, Recife direto. Nível 370, saída da Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, transponder 5065. Sede autorizado 370, para Serra Brava, Juliette Papá, saída da Puca, transição Aracaju, transponder 5065. Sede autorizado 5065. Correto, porta no posto, 370. Vai fazer a nota 3520. 3520 autorizado, puxa, porta pra trás. Para o táxi Sultan 3520, Maceió 1214, 138, aposto. Maceió 1214 e... foi bem? 138. Eu de táxi 320 e a Índia aponta a espera dando 0 pronto, que negar 1-0 no 3. E a Índia aponta a ponta espera dando 0 no 3, 3520 autorizado, área Linda Colapso, estou no 0, vento 0, 3, 0, grau 03. Essa linda cola da 10, 3520. Da Sanvo Uno, transição MOD para guarda-copa. A saída Sanvo Uno, transição MOD, é porta é, aguardando. Sanvo Uno, transição MOD para guarda-copa. Tan 3520 da Colada 17, controle Salvador, 120 decimal 8. 208, uma boa. O 1173, piloto copo. Pronto. O 1173, autorizado Guarulhos, via Bezulo no 0 Taubaté, nível 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, primeira curva direita, transponda 5074. Guarulhos 360, Sandro 1-0, Sandro 1-0, Sandro 1-0, Sandro 1-0, O 1-3 autorizado, táxi via Índia, reporte Monte Espera, dando 0 pronto, quem negar o 1-0 no 3. Índia, ponto 0, ponto de espera no 0, chama pronto o 1-0, 1-1 no 7-0. Bom, 1-7-3, autorizado, ali ainda colapso no 0, vento 340 graus, 02. Ali decola no 0, no 1-7-3. 1, 1, 7, 3, decolagem 2, 2, controle Salvador, 1, 2, 0, decimal 8. 2, 0, 8, gol, 1, 1, 7, 3, obrigado, bom dia. Salvador, Argentina, 1911, call. Argentina 911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu via flight pen hold, upper Zulu 44 until Sierra Golf Romeo, upper November 857, Mosu, at flight pen hold, flight 360. Samvo 1, departure, and Doglo transition. Samvo 1 is Sierra Alpha, November Vitor Oscar 1, and Doglo Delta Oscar Kilo Lima Uniform. The first turn by right, and score code 5106. Hello, Argentina 1911, could you repeat the 3? 1911, second, the last transmission.